a mil por hora com a cabeça perturbadamente, querendo apagar o infeliz que te deixa totalmente doente. A vida é fogo, cê vai viver seu dia a dia assim. Aqui na periferia, cheio de homicídios, em muitas patifarias, contas pretos, diversas minas, tem muitas, parecem vendedoras, só gostam de marcas. Isso é a penitência que muitos manos conscientes passam. Diversos fogos até parece fim de ano, mas na sequência de tiro em cima do novo fudido gera mais um fulano. Fliperama lotado, os botecos odeiam e falo. Não só assim, aqui também em muitos pedaços, um aliado até das grades mandando um abraço. Com a saudade imensa dessa nossa quebrada, a vida é foda, detenção, cadeia. Um abraço para os manos que estão na parada. Quantas vezes furtavam chocolate no mercado? Que saudade dos manos que não voltam, grande e barato. Mas tudo isso só foi uma lembrança. E aí, Gil? Que lindo tempo de infância, bang bang na TV. Sociedade violenta, hoje em dia são essas suas consequências. Aqui não é o faroeste, mas a bala come solta. Até os PMs ficam bem pequenos, porque malandragem é nervosa. Hollywood, super-homem, que droga, que palhaçada. O crime não é invenção, não. Encontros de fadas, escolas precárias, racionamento de água. Missionários da região, tão citado, discriminado e apuro pimenta. Buraco do sabe, caixa d'água. Que? Fudidas bocadas, gleba do pesco, abdões inesquecidos, moradia. São Mateus, Guaianazes, onde andava na folia. Com a parte da juventude, eu passei por ali. Graças a Deus, hoje estou vivo, disso tudo não esqueci. Pode crer, mano. E disso tudo não esqueci. A mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora. Muitos conselhos são dados, mas poucos são ouvidos. Nesta grande tolice eu já perdi vários amigos, três carreiras lançadas, uma pra cada um. Nada disto você tem que ficar esperto com este papo de otário, pois quem vive no espaço é uma verdadeira astronauta. Pentes, drogas e tambores, crocodilagens aqui não falta. Guacuri, o Alvarenga nunca foi fácil. Nos sete campos já deitaram muitos faladores, palhaços pagam bem caro, estreando modelos novos. Se ligue aí, fica ligeiro. Não me considero um gangstar, mas também eu não vacilo. Se for preciso resolver no... Aperto mesmo, nada de dar tempo pros meus inimigos. Desde pequeno eu aprendi esse ditado, pois quem vacila aqui está fudido. Infelizmente tudo isso faz parte do meu e do seu, do nosso sincero convívio. Cada dia que se passa temos que aprender, ser malicioso para sobreviver. Nesta lei da natureza, só quem tem chances de se manter são os mais fortes. Convivendo lado a lado é fácil aprender. Visto com a morte, o demônio mora aqui do nosso lado. Nosso lado. As campainhas são as automáticas que nos atormentam. Levão, pum, caiu com várias na cabeça. São mano matando humanos por migalhas. Destruição e planejamento contra a nossa raça. Como nós pretos podemos viver assim com esses indícios, sem nos tornarmos revoltados com tudo isso? A mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora. Igual o carro bomba pronto para explodir. Muralha negra, três pretos maliciosos, enfim, sabendo realmente quase tudo o que aconteceu. No passado sofrido que no presente ainda continua, quase nada está mudado, apenas elaborado. Muitos parecem estão vendados, não enxergam os estragos, irmãos, matando os irmãos para manter o vício. A ignorância é um fator que nunca os deixa sozinhos nas ruas, questão de vida ou morte. Velas acesas na mesa, mantém a sua sorte e a revolta fica cada vez mais forte. Minha vontade é de pegar o ferro e entupi-lo até a boca. A tentação de atrair a morte, cruzar os inimigos, direcionar as rajadas. O pensamento é este que na real nos complica. Aqui estamos cercados, encurralados no beco sem saída. Polícia, justiceiros, manos desandados. Muitas vezes eu me pergunto quem está do meu lado. Comando inconsciente, fico sem respostas, mas não vacilo para não ser apunhalado nas costas. Os maus pressentimentos atormentam minha mente, me tornando um cara esperto, nunca intransigente. As ruas me ensinaram a ser competente. Muralha negra, maluco, se liga, esteja sempre ciente. Perceba, a vida é foda em qualquer lugar. Essas palavras são sinceras, pode acreditar. Se liga aí, mano, pode acreditar. É embaçado, versão. A mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora com a cabeça perturbadamente, a mil por hora, a mil por hora, a mil por hora, com a cabeça perturbada, mente a mil por hora, a mil por hora.